agora para o segundo bloco da edição número 61. Vamos falar da etapa de sábado do Texas, né? Da Nationwide Series, a O'Reilly Challenge, né? Que foi realizada lá. Essa não teve marcação de milhagem, mas foram 300 milhas no Val de Charlotte. Kyle Busch repetiu a vitória da sexta-feira também no sábado, né? Foi realizada no sábado à tarde, diferente da prova das Truck Series que havia sido realizada à noite. Essa foi a centésima vitória da Gibbs na categoria na Nationwide, mais da metade delas do Kyle Busch. Então é um número bem interessante da Gibbs, que foi 70 vitórias do Kyle Busch. Então, 70% das vitórias da Gibbs do Kyle Busch. Bom, eu pouco para falar dessa prova, então eu vou chamar os destaques do Leonardo aí, depois eu vou abrir com os comentários aí e finalizar com alguns destaques também. Bom, então vamos lá então, Pedrão. Ó, a corrida foi tranquila até a volta 150 das 200 voltas previstas, né? Depois dessa volta aí, 250 aí, na volta 150, a corrida melhorou um pouco o seu ritmo. Tivemos algumas boas batalhas ali pelo top, para entrar no top 10, sair do top 10, top 5, boas batalhas ali. Começou a ficar mais interessante ali naquela hora da verdade ali, da corrida ali. Mas lá na frente, né? Lá na frente da corrida lá, o Kyle Busch sobrando, como sempre, sobrando o Kyle Busch. Deu chancha, né? Que nem a Pietra vai falar em breve. Não deu chancha pra ninguém. Liderou 116 voltas. Teve um carro dominante no final da corrida. Como eu já falei, já o Kyle Busch tomou sua vitória no 70 neste norte. Só uma correção, aproveitando. Pela Gibbs, o Kyle Busch tem 58% das vitórias. Ele venceu 58 pela Gibbs. A gente não pode esquecer das etapas que ele venceu pela Hendrick. Pela Hendrick. Né? Foram 11 corridas pela Hendrick. E quando ele já era piloto da Gibbs, ele correu uma etapa em Charlotte pela Brown, né? Que é a antiga Turner, né? Que ele venceu lá em Charlotte no ano de 2008. Então são 58 vitórias pela Gibbs e as demais 12 vitórias por outros times, 11 pela Hendrick, 1 pela Brown, né, que hoje é a Turner. E, curiosamente, pela equipe dele, ele não tem nenhuma vitória na Nationwide. Que foi o único ano que ele não venceu. Foi o único ano que ele não venceu, que foi o ano de 2012. Exatamente. E que ele não fez full time também, ele fez apenas 22 corridas. As 22 corridas foram 9 top 5 e 14 top 10, 3 pole. E o ano que ele liderou menos voltas, sim, daqueles dos anos absurdos, né? Ele liderou apenas 383 votos nesse ano aí. E então, voltamos aqui ao Kyle Busch aqui, vitória de 70 do Kyle Busch, né? Nem vi quantas vitórias ele tem já no Texas. Você viu aí, Pedro, quantas vitórias ele tem no Texas? Mas eu acho que é 4 ou 5. Não, 7 vitórias. 7, ele é o maior vencedor no Texas. Ele é o maior vencedor, é isso mesmo. Ele empatou com alguém, se eu não estou enganado. 7 vitórias, é fácil procurar. 7 vitórias no Texas, do Kyle Busch. E, assim, um número bem interessante do Kyle Busch aí, esse tanto de vitórias, esse tanto de top 5 aí. Agora são 173 top 5, 208 top 10. Realmente é um número que chama atenção mesmo, né? Um número de impressionar aí, mas que nos estalar dos ovos aí não vale muita coisa, não. O Diorogano terminou a corrida em segundo. Um ótimo estado do Diorogano, ele que tinha largou na pole, né, terminou em segundo, Diorogano, e o Diorogano continua a não conquistar a vitória com o carro 22 nesse ano de 2014. O único que conseguiu vitória no carro 22, sem ser o Brito Keselowski, é claro, né, foi o Ryan Blaine, que venceu lá em Bristol, sábado à noite, em agosto. Não sei se vocês vão lembrar dessa vitória dele aí, uma vitória muito boa do Ryan Blaine aí. Se eu não me engano, o Pedrão tinha descido a lenha nele na quarta-feira à noite na truque, depois viu ele vencendo, que ele colocou alguém que eu não lembro quem que ele colocou pra fora. Que ele empurrou, bateu, não sei. Foi, mas eu não lembro também. Foi uma coisa assim. Então, parabéns ao Diorogano aí pelo segundo colocado. Claro que pelos esses dois carros aí, carro 54-22, os dois lutam pra vitória, Para ele é pouco, mas no geral é muito, segundo colocado aí. E o Ryan Blaine foi o terceiro colocado. Bom resultado para o Ryan Blaine. Resultado interessante para o Ryan Blaine aí. Se eu não me engano, o Ryan Blaine agora tem. Ele tem nesse carro 12 aí, 3 largadas e todas são top 5. Se não me falha a memória. Esse carro 12 aí. Todas foram top 5 com esse carro 12. Então, parabéns aí para o Ryan Blaine aí, fazendo mais uma boa, uma grande, excelente corrida, né? As três últimas corridas, terceiro no Kansas, quarto em Charlotte e terceiro agora, de novo, no Texas. O meu destaque aqui, esse cara, É, eu o vou carro destacar 12, ele. Léo, só para não perder o pique da informação, Tem quatro largadas, né? quatro largadas, cinco são quatro largadas, quatro top five. Três com Blaine e um com Logano. Como que o Logan. O Logan largou com esse carro lá no Inglês. Lotus Green, né? Isso. Até que eles fizeram a mesma coisa do ano passado, andou os três carros juntos. O 22, o 12 e o 48. Lembra? Justamente. Já é o segundo ano que o 48 corre. O 48 na Nationwide. Bom, eu tenho mais dois que está aqui, Pedrão. Eu não sei se você vai concordar muito comigo, eu dou a corda da arma, seu. Não que ele, vou destacar ele, mas ele faz um ano muito ruim, muito abaixo do que poderia fazer. Ele vem tendo um desempenho assim, um pouco melhor do que ele teve durante o ano todo, um pouco assim, ligeiramente melhor. Começo do ano ele terminou, ele estava andando em top 25, top 30, top 25, top 30, né? Pelo menos agora no final do ano ele está andando top 15, top 20, conseguiu dois top 10. Foi ritmo o último, tinha sido em ritmo o último, né? E depois, agora, depois de sete, oito corridas, ele conseguiu no Texas agora mais um top 10. Mas realmente faz um ano muito ruim, um ano muito abaixo. Sinceramente, eu não sei se é o Klaus Schiff, mas o Klaus Schiff já é um cara mais velho, um cara que tem experiência, o Felipe Lopes. É um cara bom, não é um cara ruim. Realmente, esse carro 43 está meio perdido aí da RPM aí. Tá na hora de mexer alguma coisa, porque tá um carro perdido aí. O Dakota Armstrong faz um ano muito abaixo do que eu próprio esperava dele, pelo que ele andava na arca. Então, tava fazendo um ano muito ruim o Dakota Armstrong lá nesse carro 43 aí. Só para reforçar aqui, na arca ele tem 3 vitórias. O Dakota Armstrong em apenas 33 largadas. É um número bem expressivo aí pro Dakota Armstrong. E meu outro destaque aqui, bem rápido, né? Vou destacar acho que é um carro que todo mundo gosta, né? Esse é o troféu que tem para os que tem pouco equipamento, porém faz muito. É o DJ, ele terminou com ele de 20º com o carro 28, né, da JGL Racing, que anda de Toyota, uma equipe Toyota. Terminou em 20º lugar, fazendo um grande resultado aí, o JJ, né? Então, parabéns aí pro JJ, ele que vinha de problemas e que acabou batendo a primeira volta lá em Charlotte, não sei se vocês vão lembrar, né? Logo no comecinho. E agora conseguiu um top 20 aí, então parabéns pro JJ. Pedro? Bom, então, Nationwide Series. Eu peguei a prova pela metade. Eu não vou ser desonesto ao ponto de dizer que eu não fiz isso. Então, nem busquei acompanhar o que aconteceu de antes, porque eu vi que não foi muita coisa, Não na verdade. perdeu nada. A única coisa que eu perdi de fato foi o acidente do Trevor Bayne, né? Que ele vinha liderando 15 voltas já, depois de ter largado em segundo e ter ultrapassado o Joey Logano, que tinha feito a pole. Um pneu estourado, foi no muro, bateu, beleza, fim de Pegou fogo no prova. carro? Bem, né, é isso mesmo. Quando tá bem, acho que o azar também acompanha ele um pouco. Teve um acidente Morde. do próprio JJ Eley, né? Mas ele acabou se recuperando, como você mesmo já citou, e ele terminou em 20º com o Dodge, tá? Ele correu lá no Texas. Bom, depois por detrito, depois um acidente curioso entre o Ryan Sieg e o Corey LaJoy, né? O Corey LaJoy que vinha andando até bem, juntamente com o próprio Ryan Sieg, que vem fazendo sim uma boa prova. O pneu do carro do Ryan Sieg acabou saindo do carro, né? A É, roda não apertaram o carro, a roda no é, o box. pneu saiu, o pneu com roda com tudo, e daí o Sieg rodou, até salvou bem o carro, rodou e nisso ele acabou tocando no LaJoy. É, os danos para ambos não proporcionaram a volta deles para a corrida. E aí a prova foi, digamos, tranquila. Ela teve esse momento aí de alteração depois entre Joey Logano e Kyle Busch, lá na volta 140 ali, eles começaram essa briga um pouco mais feroz ali. O Joey Logano assumiu de fato a liderança em uma volta, na 138, por uma volta. E depois o Kyle Busch retomou e aí ele liderou mais uma sequência. E depois o Joey Logano retomou, liderou mais um X. O Kyle Busch ultrapassou de novo, se aproveitando de retardatários. Aí teve a parada nos boxes. O Regan Smith ficou na pista, liderou por 5 voltas. Depois, as últimas 15, o Kyle Busch liderou com folga, até essa impressão do Joey Logano. Domínio do Kyle Busch, 116 voltas, ele liderou, né? Mais de 50% da corrida. E, como eu disse na Truck, é um piloto que nessa categoria conta com equipamento quase fora de série. E o piloto, sem sombra de dúvidas, é o melhor piloto. Quando está dirigindo esse tipo de carro é o Kyle Busch. Então, é uma soma de fatores que proporciona ele vitórias. Apesar de um ano um pouco mais fraco do que foi o ano passado, mesmo assim, é muito forte ainda a temporada do Kyle Busch. Joey Logano cumprindo o papel dele, em segundo lugar, mantém o time 22 liderando o campeonato de carros, né? Ryan Blaney fazendo um trabalho excelente com o número 12. Terminou em terceiro, ele que é piloto ainda oficialmente da Truck Series. Ano que vem vai ser um piloto da Nationwide e da Sprint Cup. Provavelmente vai disputar o campeonato da Sprint Cup neste carro 12 mesmo. Perdão, da Nationwide neste carro 12 mesmo. E a gente já sabe que ele está assinado para a Sprint Cup para correr no carro número 21 da Wood Brothers por 20 provas aproximadamente. Chase Lembrando, Elliott, ó, perdão, só já. aproveitando o gancho, né? Lembrando que o Trevor Bayne, ele que deva aparecer no carro 6 da Roush. Justamente, já isso aí já está definido. E opa, fechei uma aba aqui sem querer. Então, Chase Elliott, ia falar dele, impecável mais uma vez, Mais uma vez. melhor piloto da categoria. Eu devia ter procurado essa estatística para ver quantas vezes na temporada o Chase Elliott foi o melhor piloto titular da Nationwide, né? Eu acho que a maioria das etapas. Então, assim, por isso que ele vai ser o campeão, né? Ele foi o primeiro piloto a somar pontos, somou 40 pontos. E aí, o segundo a marcar pontos foi o Brian Scott, somou 38. Olha, três corridas eu tenho certeza que ele venceu três. Evolução excelente do Brian Scott também. Eu que sou meio crítico do Brian Scott. Talvez por falta de talento, mas, assim, treino também ajuda demais, né? Essa temporada full time do Brian Scott tá dando uma boa carga para ele. É um dos melhores pilotos da Richard hoje na atualidade. Depois, quando eu puxar os números do campeonato aqui, a gente vai com certeza confirmar isso, que ele tá à frente do Ty Dillon já no campeonato. O Austin Dillon fazendo a volta Nationwide, andou bem, sétimo lugar. Quem me decepcionou muito, Kevin Harvick. Né? Kevin Harvick decepcionou bastante. Aí lembrando, quem marcou os pontos foi o Elliott Sadler. Mas quem fez a prova, na verdade, foi o Clint Bowyer, né? O Elliott Sadler precisou ser substituído pelo Clint Bowyer por problemas de saúde, mas ele andou no carro largou, na verdade, né? Para que o Clint Boyer tomasse o carro e marcasse os pontos válidos para o Elliott Sadler. Então, uma regra até meio curiosa da NASCAR, né? Que, tipo assim, mas beneficia um cara que por algum problema não possa correr. A não ser que o cara não tenha condições totais, mas se o cara tiver condição de largar. E como são provas longas também, né? Às vezes pode acontecer um mal-estar durante a corrida. O cara que é substituído acaba tendo os pontos marcados na totalidade, desde que ele tenha dado uma volta, pelo menos, no carro. Foi o caso do Elliott Sadler, o Bowyer fez a grande maioria da prova. Pedrão, Oi. uma das uma das corridas que mais eu lembro disso, que mais marcou isso, né? Vocês devem até se perguntar, mas quando o cara ganha, vamos supor, o Bauer substituiu o Ellis Sadler, o Bauer venceu a corrida. Para quem vai essa vitória? Então, eu até vou responder. Vence o cara que largou o carro. Se o Clint Boyer tivesse vencido, a vitória seria do Ellis Sadler. Isso já aconteceu uma vez em Richmond, né, quando o Arik Almirola largou com o carro, foi em Richmond, né? Largou não, foi em Milwaukee. Milwaukee, isso. Largou com o carro para o Denny Hamlin, qualificou o carro, fez a pole, largou com o carro, liderou a volta. O Hamlin veio de uma outra etapa que estava sendo dividida, né, da Sprint Cup, e acabou finalizando, né, foram para o fim do pelotão depois, porque teve a troca de pilotos, mas aí o Hamlin se recuperou, venceu, mas nas estatísticas, se você for buscar, a vitória é do Arik Almirola, porque ele que largou com o carro. É curioso, é uma regra curiosa, mas é, bem curioso. É a primeira e única vitória do Almirola na Nationwide Series, e não foi ele que recebeu a bandeira quadriculada. Eu ia falar, né? O mais interessante que a primeira... E nem foi ele que comemorou no Victory Lane também. Pelo contrário, né? Ele ficou muito bravo à época por terem tirado ele do carro. Então, o mais curioso é isso, né? Porque a vitória é dele, mas ele não foi pro Victor Lane, foi Danny Hamlin que foi pro Victor Lane, Danny Hamlin que fez toda a festa, né, entrevista pra televisão, e quem ficou, a vitória ficou pro Arik Almirola naquele ano lá, na corrida de Milwaukee. Estatisticamente, vale o cara que largou o carro. E aí o Dakota Armstrong, bom resultado pro Dakota. Para fim de temporada, ele estava precisando, andou muito mal a temporada inteira, ainda restam 3 provas. Ele fez o trabalho que o Michael Annett fazia, que é terminar no top 10. Então, por isso eu tenho que considerar um bom trabalho. Regan Smith, o cara que quer ser campeão, não pode chegar tão longe do parceiro de equipe. Por isso, Chase Elliott tem 48 pontos. Chase Elliott, como eu dizia no passado do Matt Crafton, Chase Elliott só não é campeão esse ano da Nationwide se ele morrer por alguma coisa, der algum problema, morrer. Porque são 48 pontos de vantagem. Restam 2 etapas, basta ele largar em Phoenix, em Miami, dificilmente o Smith consegue descontar tudo isso de ponto. Impecável a temporada do Chase Elliott, para não se dizer outra coisa. Bateu de frente com os Cup Drivers, venceu provas. E outra, é histórico isso que ele está fazendo. Nunca um novato do ano, um candidato a Rookie of the Year, foi campeão, né? E não foi campeão, e mesmo sendo rookie também. Então, assim, é histórico. Ninguém nunca fez isso. O máximo que foi feito, isso é válido para as 3 categorias, tá, gente? Para as categorias nacionais da Truck Series, a própria Nationwide Series e a Sprint Cup. O máximo que já foi feito foi o cara ser novato do ano em um ano e ser campeão no outro. Mas o cara ser rookie do ano e campeão, isso aí nunca aconteceu. E é óbvio, alguém tem que ganhar a primeira temporada. Então, excluindo a primeira temporada, que um cara que nunca foi campeão da primeira temporada, que nunca correu foi campeão, óbvio. Mas, historicamente, isso aí nunca foi feito. O cara ser um rookie e campeão no mesmo ano. Não precisa falar muita coisa, né? Decepcionante o Kyle Larson, apostei nele para essa etapa, andou muito longe do que ele poderia andar no Texas, não sei se... Aliás, o Kyle Larson tem meio pagado esse ano, né? Ele vinha muito bem na Sprint Cup, né? Acho que a bateria dele acabou, né? O patrocínio dele lá de bateria acabou. Target, né? Que tem a Energizer, né? Como patrocinador. Mas, enfim, ele vinha muito bem na Sprint Cup, né, Léo? As primeiras etapas do Chase dele foram brilhantes. Mas na Nationwide nem tanto. Então ele acabou terminando em 12º. E é o que eu falo, quando tem equipamento similar, o Kwiatkowski não fica longe do Larson, cara. E o Kwiatkowski foi 14º. Primeiro piloto fora da prova do líder, prova quietinha, tranquila, terminou a corrida. Bom, meus destaques são esses. Carlos Contreras fez sua 100ª largada na história da NASCAR. Maravilha pro Carlos Contreras, beleza. Mexicano brigador, pioneiro de latinos na NASCAR, muito bacana. Então vamos lá, campeonato. Acho que tem mais alguma coisa, Léo, que não comi barriga, não, né? Não, pra avaliar mais uma vez o De quem? Jamie Dix se envolveu em acidente. De quem eu tinha que falar, eu acho que eu acabei falando. Então vamos lá, vamos puxar o campeonato. É, Chase Elliott lidera 1.146. São 48 pontos de vantagem para o Reagan Smith. 48 pontos é mais do que o cara que vencer a prova, liderar o maior número de voltas, é, pode fazer. 48 é o máximo que ele pode fazer. Então, o Reagan Smith, para chegar em Miami empatado com o Chase Elliott, ele precisa vencer a corrida de Phoenix, liderar o maior número de voltas, e o Chase Elliott precisa não largar. É, relembrando aquela regra que nós havíamos dito, né? Então, assim, são 48 pontos. Já é campeão, isso aí já pode esquecer, não sabe? Matematicamente, até o Brian Scott e o Elliott Sadler têm chances. O Ty Dillon também tem chances. Mas para isso acontecer, o Chase Elliott precisa não largar. É, o que eu acho praticamente impossível. Então são 48 pontos de vantagem para o Reagan Smith, 63 para o Brian Scott e 68 para o Elliott Sadler, muito ajudado pelo Clint Boyer no final de semana. O Ty Dillon vem em quinto, 75 pontos atrás. Daí um abismo para o Trevor Bayne, que é o sexto, 129 de desvantagem para o líder Chase Elliott. O Chris Buescher, 203. O Brendan Gallagher, 243, mesmo com duas vitórias. O Ryan Reed é o nono, com 299. E, finalmente, o Dylan Kwasniewski ultrapassou o James Buescher pela décima colocação. É um ponto de vantagem apenas. O Dylan tem 333 e o James Buescher, 334. Cara, não tem o que comentar. Vamos esperar a Phoenix, mas já vai sair de lá campeão de Chase Elliott. O campeonato da National Wide já tá decidido aí, que pode mudar alguma outra coisa aí, mas também não... vai ser a luta ali, James Bush e Kwasniewski mesmo ali, pra ver quem vai pro jantar. O mais emocionante é essa disputa, um ponto só de diferença. Pra quem vai pro banquete, só. Tirando isso, não tem... Porque nem a, briga pelo, nem a briga pelo quinto lugar no campeonato tem graça mais. Não tem. O Ty Dillon tem 54 pontos de vantagem pro Trevor Bayne. Então, muita coisa. O campeonato é isso aí. No segundo lugar, talvez até dê pra brigar aí. O Ty Dillon e o Reagan Smith estão separados aí por 23 pontos. 27 pontos. Então, assim, talvez, né, se o Reagan Smith tiver algum problema, o Ty Dillon for muito bem e tal, mas na frente ali, meu amigo, já era. Os números do Chase Elliott são praticamente perfeitos. São 25 top 10, 15 top 5, 3 vitórias. É impressionante. Muito bom o número de top 10 do Reagan Smith. Só que o Chase Elliott tem mais do que o dobro de top 5. Então, vitória, né? E vitórias também mais do dobro. Pesa demais. E eu vou fazer o levantamento. Eu prometo que vai ser no próximo podcast. Eu vou trazer quantas vezes o Chase Elliott foi o melhor contender em todas as corridas desse ano. Interessante, esse número é interessante. Provavelmente a gente já vai estar falando como o atual campeão da categoria. Certeza. E o engraçado, só para finalizar sobre essa etapa, é que o Chase Elliott, ele andou meio apagado na prova, né? E ele apareceu muito, muito, muito mesmo no final da prova, que ele começou a dar as caras ali, inclusive no top 10, né? Ele ficou meio sumido e aí depois apareceu. E aí teve o carro mais rápido da pista em alguns momentos e acabou finalizando em quarto. É isso aí, é campeão, acabou. Nationwide, só ano que vem. O Chase Elliott vai defender o título ano que vem, já tá certo. E espero que o Ryan Blaney seja um rival à altura dele. Ou o Kyle Busch resolve descer também, né? Quem sabe. Quem sabe isso acontece aí, né? Bom, moçada, então é isso aí. Nós vamos finalizando esse segundo bloco. Tem mais alguma coisa, Léo, antes de... Não, Pedro, essa corrida aí, como eu falei, é uma corrida boa. Ficou depois da volta 150, tivemos muita batalha ali, entre no top 10 ali, no top 15 ali, tivemos bastante luta mesmo, mas só isso mesmo, nada de especial aí, não, ninguém fez nada milagroso na corrida, não. Maravilha. Então é isso aí. Então nós vamos encerrando esse segundo bloco e nós voltamos para falar sobre as batalhas da Sprint Cup lá no Texas.